tão doce onde posso ir. Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora, ai agora, esconder esta saudade é mentir. E lá longe, lá longe. É bonita a minha terra e agora, ai agora, conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. Então, ora, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam aí desse lado, todos, e bem de saúde. Ora, então, como vocês sabem, todas as sextas-feiras estão na presença de Lourenço com emissões A Porta Aberta, o fim de semana, a emissão do fim de semana à porta. Ora, pois hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, e o tempinho está um bocado triste porque está a chover, mas a partir da tarde ele já anuncia um bom tempo. Ora, então, e como vocês sabem, a nossa rádio está de luto, que eu acho que vocês já estão todos ao corrente, porque o animador, o Michel, faleceu na quarta-feira. O homem que fazia o acordeão todos os domingos e às segundas à tarde, e depois ele quitou-nos na quarta-feira com 93 anos. Pois então, e vamos continuar, a vida tem que continuar, e vamos continuar com nossas músicas até ao meio-dia, e vocês estão na presença de Lourenço, da Nova até ao meio-dia. Então, vamos à música. Ora, e continuamos então com o Kim Barreiro, Mulher, o Toque da Minha Filha. As mulheres do meu país gastam dinheiro às carradas em gel tónicos e leites, cremes, loções e pomadas.

Ora, então, e continuamos com as Rebeldes, melodia. Na chuva sul é mais castiça e mais morena. Gosta de fado, vai ver os touros na arena. Mas as do centro são as mais baianas. Mudou-se o olhar e o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras de pele branca. São muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vem escutar a canção. E essa capa, com fitas de prata, é que ela é e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Chego a esquecer-me que em teus braços corro o perigo. Tu conheces os meus pontos fracos. Eu não sei como sei de ocultar. O meu mal é que os homens velhados quase sempre são bons a dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Você vem tentar de dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Um passo para a frente, um passo para trás. Da larga de repente, uma volta darás. Um passo para a frente, um passo para trás. Da larga de repente, uma volta darás. Ai que bem que vai.

Ora, 9:50 e estamos à escuta. Porquê, meu Deus, porquê? E esta música é dedicada da parte da Ser Esperança, e não esquecendo todos os doentinhos do mundo, para todos os animadores, e não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, que ele está a passar um bocado também difícil. Então, vamos ouvir esta bonita música. Cansado à espera do fim. Porque, meu Deus, porque essa mãezinha querida que nos deu luz e vida, e agora desprezada. Porquê? Mas que mal ela fez para ser assim tanta vez maltratada? Porquê? Esse pobre mendigo não tem um abrigo, não dorme nem sonha. Ser humano disfarça o olhar quando passa e dele se envergonha. Porquê? Essa palavra amor que estava no coração. Porquê? Agora queres deixar mulher e filhos teu lar se tu não tens razão? Porquê? Amigo, companheiro, vais para um estrangeiro sem vontade de partir. Andas assim perdido na vida sem sentido, já não sabes sorrir. En couleur. Para então, continuamos com Mike da Gaita. Eu vou para a Terra da Maria. Então vamos todos até a Terra da Maria. Ora, então, se você ainda não se ligou à rádio Arcanciel 96.2, então ligue-se para estar à escuta destas belas músicas portuguesas. Então, e você está na presença de Manuel Lourenço até ao meio-dia, com mais uma emissão no fim de semana à porta. Saio para fora para ir para a casa dela, e cheguei lá, meu coração é bem. Yeah. coração é belo. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela, mas reparei que o pai dela não gostou. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela, mas reparei que o pai dela não gostou. Eu vou à fraterna da Maria, casar com ela era isso que eu queria. Fui vir um pai para lhe pedir a mão. Ouvir a mãe era ela que eu queria. Ora, e continuaremos com o Rui Bandeira. Deus abençoe o nosso lar. Que Deus abençoe todos os lares, que a gente está mesmo a precisar à coisa da pandemia que anda aí. Mas temos que nos ter força e andar para a frente. Eu não conseguia ser feliz, mas quando te encontrei, eu me apaixonei. Sempre a teu lado, mesmo que nos queiram separar, mas eu acredito que alguém nos guia

acabou-se de uma vez. Já não somos dois em casa e passamos a ser três. Minha cunhada, mete-te na tua vida. Quando a minha casa vens, é só para fazer intriga. E qualquer dia um ovo lá ou a cunhadinha, andas mesmo a pedir que te salve para a espinha. Minha cunhada, mete-te na tua vida. Quando a minha casa vens, é só para fazer intriga. E qualquer dia um ovo lá ou a cunhadinha, andas mesmo a pedir que te salve para a espinha. Mete-te na tua vida. Quando à minha casa vens, é só para fazer intriga. E qualquer dia logo lá ou cunhadinha, andas mesmo a pedir que te salve para a espinha. Minha cunhada, mete-te na tua vida. Quando à minha casa vens, é só para fazer intriga. E qualquer dia logo lá ou cunhadinha, andas mesmo a pedir que te salve para a espinha. Uma coisa para dizer aos franceses: vocês são os campeões das críticas e nós vamos ser os campeões da Eu vos digo, sou francês. todos os teus carinhos que o teu amor fizesse neste coração perdido. Os teus braços adormecer, do teu corpo então beber e fazer amor contigo. Queria ter alguém para me abraçar e sempre poder beijar, é tudo o que eu mais desejo. E ser tudo na vida para ti, não quero sofrer, só quero ser teu. Um coração sempre vale que não tem, precisa sempre de alguém, um sorriso é muito bom. Eu sei que o meu vai sofrer há muito tempo por causa do sentimento, meu Deus, como louco. Um coração sempre precisa de alguém, porque ao pedir é sinal que a gente tem. Eu sei que o meu vai sofrendo há muito tempo por causa do sentimento, vai sofrendo por alguém. Ter teus beijos, teus carinhos, que o teu amor fizesse neste coração perdido. Queria os teus braços adormecer, do teu corpo então beber e fazer amor contigo. Queria ter alguém para me abraçar e sempre poder beijar, é tudo o que eu mais desejo. E ser tudo na vida para ti, não quero sofrer, só quero sentir-me. Um coração sempre dá o que não tem, precisa sempre de alguém, um sorriso é muito bom. Eu sei que o meu vai sofrer há muito tempo por causa de um sentimento, uma dor que chupa o meu. O coração sempre precisa de alguém, porque ao pedir é sinal que a gente tem. Eu sei que o meu vai sofrendo há muito tempo, por causa de um sentimento vai sofrendo por alguém. Um coração sempre dá o que não tem, precisa sempre de alguém, por sorriso é muito bom. Eu sei que o meu vai sofrendo há muito tempo por causa de um sentimento, meu Deus, como louco. O coração sempre precisa de alguém, porque ao pedir é sinal que a gente tem. Eu sei que o meu vai sofrendo há muito tempo por causa de um sentimento, vai sofrendo por alguém. A 10 horas e 23 minutos, vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, espero que vocês estejam bem desse lado. Para quem trabalha, muita, muita coragem. Para quem vai de viagem, também muita coragem. E para quem está hospitalizado, também muita coragem, muita força. É o que a Rádio Arcanciel deseja. Então, muito, muito ótimo bom dia de sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Estamos apenas a 2 dias do fim do mês. Há um português por lá, no coração há esperança de poder voltar para cá, para perto da família que a chorar o deixou.

É tempo que te convenças para onde tu vais ou saia. Na vida é assim, minha gente, alguém espera por ti. O ministro e presidente também vão andar daqui. O ministro e presidente também vão andar daqui. Aqui não fica ninguém. Até o senhor abate, de pé juntos também vai. Aqui não fica ninguém, aqui ninguém vai ficar. Amigo, tu sabes bem, todos vamos lá parar, todos vamos lá parar. Olá, olá. E continuamos com Carlos Pires. Vamos para Portugal. O que é que a gente vai fazer lá? Está muito mal. Está muito mal está para ir a Portugal. Ora então, continuamos com a nossa música. Portugal, estava tudo igual, como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ao

pequenino. Então vimos de ouvir este lindo fado que foi pedido do número 11 para os 33 fundadores da Rádio Arco-Íris. Então, e vamos começar com as nossas músicas até ao meio-dia. Até vai ser o Graciano Sagra. Ai meu Deus, como isto está. Não está nada jeitoso, não. Ai meu Deus, como isso está? Se assim continua, é melhor ficar por lá. Ai, meu Deus, como isso está? Se assim continua, é melhor nunca voar. Ai, meu Deus, como isso está? Se assim continua, é melhor nunca voar. Horas 53 minutos e continuamos com a música e vamos continuar com Tony Carreira, Envelhecer ao Teu Lado. E esta música é pedida da parte de Maria do Céu para Madame Pinheiro, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo a Júlia e também não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris. O meu muito obrigado e muito bom dia. Então vamos ouvir esta bonita música. Pois já que me...

if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. Continuamos então com José Ricardo, Passará do Fogo, Kizomba. Pois a gente para um bocadinho de falar, porque o telefone está sempre para tocar, e é muito bom a gente ouvir essas pessoas a dar-nos forças e a falar um bocadinho connosco. E depois eu tenho a dizer que até agora falei no nosso animador, que é o que faleceu, que era o Sr. Michele, e falei que ele tinha 93 anos, mas não, ele tem 87 anos. Hoje o funeral dele será quarta-feira no GIF. E então, que Deus o tenha lá, em eterno descanso e com muita paz.

E continuamos com José Santo, Bota Acima, Bota Abaixo. E esta canção é dedicada de mim mesmo para toda a equipa da Caça, para o seu José, para o seu Fernando, para o seu Francisco Oia, para o César e para mim mesmo. Então, bota acima e bota abaixo, mas cuidado que isto não se pode mover como quer. Então, um bom dia para vocês todos e também não esquecendo o Cessaruga de Chatanoff Soluar, que eu espero que ele passe muito bem. Então, que tenha um ótimo dia e para toda a gente que me conhece. Nós podemos botar acima e abaixo, mas não fica abaixo. A gente tem que mover com moderação.

saber por que anda tão sozinha. Eu não posso entender. Imita-me um momento, poder me convidar. Por que está tão lindo, vem comigo conversar. Como se chama e onde vive, estuda ou trabalha, eu quisera saber. Então estamos a 2 minutos do fim da nossa emissão, a emissão do fim de semana à porta, apresentada por Manuel Lourenço. Ora, então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram. Eu desejo de muita, muita saúde, tudo de bom. E então, vocês encontrarão-me aqui na sexta-feira próxima, à mesma hora de habitude, a partir das 9 horas até ao meio-dia. Desejo muita saúde, tudo de bom e um bom fim de semana e o resto bom do fim do dia de sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Então até lá, vocês cuidam bem de vocês, tenham muito cuidado com esta epidemia que anda por aí, que isto é, a vida é um minuto, nem isso. Então, desejo a todos boa saúde e até sexta-feira próxima, e daqui a pouco deixarei-vos com a RTP Internacional para vocês ouvirem algumas notícias de Portugal, que também não anda nada bem aqui lá em baixo. Então até sexta-feira, se Deus quiser. Eu entreguei-te o coração sem medo a pensar em nós, mas tu não sabes dar valor deu tanto amor, por isso volta para mim. Ninguém te vai amar como eu te amo. A todos bom apetite e a sexta-feira, se Deus quiser.